Player Talks. Aham, 7 minutos. É Street Fighter. Chega mais então, dia. Vai, meia lua pra frente. Muito treino, evolução pra derrotar o oponente. Não há nada que me faça perder. Street Fighter, como soco voador e rasteira. Street Fighter, primeiro round, se prepara que começa a batalha. Tenho muita experiência, já você não sabe nada, cara. Fala, com quem eu luto, escolhe aí. Pode ser uma mulher, vai, luto com a Chun-Li. Se pra você tá tudo bem, posso pegar o Ken. Com Hadouken e Shoryuken, não tem pra ninguém. Ok, vai, não reclama, apelar não adianta. Jogo bem com qualquer um, eu venço até com Blanca. É, eu mando bem sim, com Honda ou Sagat e o indiano Dalsim. Lutador pro, você no chão, mas eu não caio. Sou duro de matar, tipo soldado como Gaio. Mas é pra jogar sério, eu escolho o Ryu. Pode pegar Akuma, tem problema nenhum. Aí você vai ver que eu domino e não falho. E se tiver perdendo, vira luta como Daigo. Vai, meia lua pra frente. Muito treino, evolução pra derrotar o oponente. Não há nada que me faça perder. Street Fighter, como soco voador e rasteira. Street Fighter, yeah. Meia lua pra frente. Muito treino, evolução pra derrotar o oponente. Não há nada que me faça perder. Street Fighter, como soco voador e rasteira. Street Fighter, criado pro combate no estilo Satsuken. Mais forte que o Sagat, meia lua da Hadouken. O punho de fogo gira e da Shoryuken. O pé girando tá no jogo, Tatsuma Senpuyuken. A mensagem não é alheia, então fica na sua. Eu sou faixa vermelha no combate de rua. A mensagem clama que eu sou o melhor. Quer me enfrentar no fliperama? Tenho dó. Eu não sou o Blanca, mas posso te dar um choque. A letra que nós canta não é atrás de bop. É só pra provar que na batalha a gente marca. No combate nunca falha, como se fosse uma máquina. Dizem que nós somos maus, mano, se acostuma. 7 minutos e tals, forte que nem Akuma. Os cara não aguenta, chorar não adianta. Se quiser, vem, tenta, mas pra você é tela branca. Vai, meia lua pra frente. Muito treino, evolução pra derrotar o oponente. Não há nada que me faça perder. Street Fighter, como soco voador e rasteira. Street Fighter, yeah. Meia lua pra frente. Muito treino, evolução pra derrotar o oponente. Não há nada que me faça perder. Street Fighter, como soco voador e rasteira. Street Fighter, yeah. É mais ou menos assim, ó. Aí, fica ligado. Taos player 1, 7 minutos, player 2. Demorou, coloca a gente, não deixa pra depois. É, e se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.